Graça e paz, irmãos e irmãs, é com grande alegria, mas grande mesmo, grande alegria, grande gratidão a Deus e emoção. Pelo menos eu ainda me sinto emocionado como no primeiro dia da conversão, por cada versículo bíblico, por cada capítulo da palavra, por tudo aquilo que Deus é, falou, fez, faz e fará. E ao compartilhar com vocês essa brevíssima conclusão do livro de Números, mais do ponto de vista da aplicação prática da vida cristã, ou na vida cristã, é um momento de muita gratidão. Então é isso que faremos agora. Quero que você atente para cada detalhe, que você pode entender muito do livro de Números, dos 36 capítulos, pelo menos no seu aspecto de conteúdo principal de cada capítulo, ou um dos principais de cada capítulo, alguns dos principais, e pode se aventurar no livro de Números depois com mais familiaridade. Também já aviso, como tenho dito, que em seguida entraremos no Evangelho de João. Mas desde já eu quero solicitar, estou desejoso mesmo, tem vindo ao meu coração, que a missionária Vivian, assim que eu conseguir falar com ela, ou que ela ouvir essa passagem, me ajude também com um dos outros evangelhos que ainda não foi ministrado, dos sinóticos. Então, eu trabalho com João, ela trabalha com outro, e aí nós vamos dando evangelho, evangelho, evangelho, que é o melhor que nós temos para aprender. Mas isso nós conversamos a seguir. Agora, o que nos importa, irmãos e irmãs, é fazer essa conclusão do livro de Números. Queridos irmãos, queridas irmãs, o livro de Números nos ensina, claro, aplicando aos nossos dias, ou pelo menos após o período de Jesus, que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, devem ser arrolados. O livro começa com esse chamado a fazer o arrolamento da tribo de Israel. Nós precisamos arrolar as pessoas, nós precisamos organizar, ter método, ter tudo controlado do ponto de vista daquilo que pode ser controlado, daquilo que nos diz respeito. A igreja não pode ser uma balbúrdia, não pode ser uma bagunça. Eu tenho o privilégio, vocês sabem, e não há melhor exemplo em 2000 anos, de método para tudo quanto é lado e de tudo quanto é forma. Primeiro, pelo aspecto cultural dos anglo-saxões, que muitos conhecem, quem não conhece pode estudar depois. Segundo, pela própria característica de Carlos e John Wesley, que além de serem, pertencerem a essa cultura, de serem ingleses, pertencer a essa cultura que já é uma cultura de organização e método, foram chamados por seus companheiros de metódicos, de metodistas. E isso fez com que eles nos deixassem esse legado de organização. E eu trago no meu histórico 50 anos de vida nessa comunidade, fora tudo que li e aprendi acerca de quase 300, de aproximadamente 300 anos aí de metodismo no mundo. Então, eu quero convidar você que está nos ouvindo, não precisa virar metodista, não. Pode ser batista, pode ser maranata, pode ser de onde for. mas nós temos que ter organização. A falta de organização atrapalha o serviço do Senhor, porque Deus não se agrada. Não é uma questão de só o fato do funcionamento, da questão logística, da questão estrutural, organizacional. Não é só isso. É porque Deus não se agrada. Tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Então eu quero convidar você a que nós arrolemos os irmãos, que nós saibamos o nome de cada ovelha, que nós saibamos o nome de cada ministério que é exercido na igreja, que nós saibamos todos os detalhes que nos competem. Muitas vezes os assentos recaem sobre a área administrativa. A igreja está muito preocupada com a área administrativa e financeira, ou então documental. Eu tenho visto isso hoje, mas está descuidada do campo docente. Faz male male. E aí também tem que ser com qualidade, com excelência. Às vezes se dedica à área docente, é muito raro, hein? Nos nossos dias. Muito raríssimo. Mas se dedica à área docente, às vezes não dedica à área missionária. E se dedica à área missionária, às vezes abandona a área social. Ou seja, queridos, nós temos que ter uma vida como está proposta no livro de Números, onde tudo é arrolado. Tudo é quantificado, tudo é mensurado. É isso que Deus deseja. E nós devemos viver como sacerdotes reais, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. De nós se espera mais do que do povo em geral. Assim sendo, como cada tribo de Israel teve uma porção em terra e um lugar específico na terra prometida, os seguidores de Jesus têm um lugar no seu corpo. Tem um lugar para sentar-se na sua mesa, na mesa do Senhor. Ou seja, há um ministério específico para cada irmão ou irmã, para cada cristão, para cada cristã. Não há nenhuma possibilidade do Senhor não ter preparado um lugar para você, meu irmão e minha irmã, em seus planos. Pelo menos um talento ele te concedeu. Todos que aceitam Jesus como Salvador e Senhor encontram um espaço específico na presença do Mestre Jesus e no ministério da igreja. Isso é a verdade, agrade alguns ou desagrade outros, não importa. Eu estou preocupado é com a sua vida, se você vai ser salvo, vai morar com ele na eternidade, ou você vai para o inferno, porque foi desordeiro. Isso desagradou a Deus. E não zelou pela casa dele, zelou por tudo que diz respeito à sua casa, zelou por tudo que diz respeito ao seu estudo, zelou por tudo que diz respeito ao seu trabalho, é reconhecido como um trabalhador de excelência, mas no que tange a casa do Senhor, essa fica com tranqueiras aqui e tranqueiras acolá. E os irmãos não vivem um ministério em ordem e decência, e não podemos fazer isso. Me lembro de um ensinamento que tive do bispo Geoval Jacinto da Silva, não foi exatamente o bispo da minha geração de formação, da minha formação ainda como jovem, ainda estava o bispo Nelson, e com ele estabelecemos um vínculo muito próximo, mas o bispo Geoval foi o primeiro que me nomeou como pastor em tempo integral, e ele sempre alertava para uma coisa que eu achei, nunca esqueci, e quero dar crédito a ele agora, como aprendi muitas outras coisas na área, particularmente administrativa também. Outros bispos me ensinaram isso nessa área administrativa. Ele disse: se você quer conhecer um pastor, olhe para o púlpito dele. Quando nós olhamos às vezes para os púlpitos, irmãos, tem livros velhos, tem coisas abandonadas, tem papel embrulhado, tem lixo guardado, e isso é uma vergonha para o Evangelho. Nós precisamos ter tudo com decência e ordem. O livro de Números também nos ensina, irmãos e irmãs, e lembremos que é nesse livro que temos a substituição da figura do primogênito, lembra? Dos pais da igreja, perdão, dos pais de Israel. Vou repetir, dos pais de Israel, Abraão, Isaque, Jacó, depois passou a se chamar Israel, e tudo que ficou antes dos pais, a importância do primogênito, o significado, o campo simbólico do primogênito, a bênção que estava preparada para o primogênito, as responsabilidades. Agora é aqui no livro de Números que fica claro que nós temos a substituição da figura do primogênito pela do levita. Não é o abandono do primogênito, não, hein? Não é o abandono da bênção do primogênito. É o lugar ministerial que eles ocupavam e que agora é transportado para o levita, principalmente em função do tabernáculo e depois da distribuição de terra, a porção que Deus separou para eles, que é cuidar integralmente do seu serviço. Leia o texto e você vai ver isso. De modo que agora as bênçãos do Senhor e a responsabilidade do sacerdócio estavam a cargo dessa tribo, da tribo de Levi. Depois da morte e ressurreição de Jesus, esse encargo ministerial está sob a nossa responsabilidade. Os discípulos de Jesus. Aí é uma outra transição. Aliás, já houve outra no período do exílio do Reino do Norte, que foi tomado pelos assírios, não confunda com sírios, tá bem? Pelo Império dos Assírios e depois pelo Reino do Sul, tomado por Nabucodonosor. Já houve outra transição, começou a ser estabelecido sinagogas lá no exílio, e a estrutura do judaísmo ganha um novo contorno. E os 400 anos posteriores, praticamente 500 anos posteriores ao exílio, vão configurar outra estrutura também, chegando na época de Jesus, com os herodianos, com os essênios, com os fariseus, com os saduceus e com os zelotes. Mas isso é conversa para introdução ao Novo Testamento. Tá bem? Nós compartilhamos, vamos compartilhando isso devagar. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, esse encargo ministerial está sob a responsabilidade dos discípulos de Jesus. Outra transição. Sai da mão só dos israelitas e agora vai para os discípulos, que tiveram início na casa de Israel, mas logo após, em Antioquia, você já tem a presença de gregos e nas outras igrejas que Paulo plantou também. Então, a partir de agora, os modelos são outros, as referências são outras, os paradigmas são outros, porque nós temos os gentios, os não-judeus. Pastor, o que que isso implica para a minha vida e para a vida da minha família? Bom, primeiro você precisa conhecer. Conhecer que depois da morte e ressurreição de Jesus, esse encargo ministerial está sob a nossa responsabilidade, que somos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são agora os embaixadores do reino de Deus no mundo. Coisa que foi dito para Israel, que também eram embaixadores no Antigo Testamento. Mas agora isso ficou para os discípulos de Jesus. E esses discípulos são compostos por judeus num primeiro momento e por gentios, não judeus. Aos poucos foi diminuindo o número de judeus e foi aumentando o número de prosélitos de outras nações, assim como hoje. Mas nós somos embaixadores do reino, no mundo, a fim de que o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio real, seja representado. Embaixador é isso, representa uma nação lá em outra nação. Nós temos que representar Jesus Cristo aqui. Ele tem que ser representado, os valores do reino dos céus tem que ser representado, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, eles têm que ser manifestos na terra. O livro ainda apresenta de modo claro, preste atenção, irmão, não perca essa palavra e mande para muitos outros, a teologia da restituição, que prenuncia, antecipa, tá bem? A vida e obra de Jesus como a restituição pelo nosso pecado. Nós somos resgatados por Jesus na cruz do Calvário, aleluia. E agora devemos viver em santidade, santidade bíblica, como fizeram muitos nazireus, por exemplo, e também outros. Fariseus, alguns essênios. E nós temos então alguns que viveram essa santidade. O que nós temos que fazer em caráter prático? Transformar as nossas vidas em um altar de adoração ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sejamos totalmente dedicados a Deus, dando a nossa vida a Ele, como Ele dedicou a vida dEle a nós. Ora, Ele dedicou a vida dEle a nós, como é que nós somos discípulos dEle? Quando nós dedicamos a nossa vida a Ele. E eu já vou avisando logo, rápido, você não precisa abandonar estudo, não precisa abandonar trabalho, não precisa abandonar lazer, para se dedicar a Ele. A menos que você tenha um chamado específico para esse desempenho missionário. Você pode participar ativamente dessa embaixada através da sua oração, através da sua contribuição, através da sua participação na igreja local, no ministério de missão da sua igreja. Você pode ser um cristão absolutamente ativo, mesmo que você não vá para um campo que a igreja abriu. Mas você pode ajudar de todas as maneiras, ou para um missionário que está em um determinado lugar. Ajudar de todas as maneiras. Como discípulos de Jesus, irmãos e irmãs, somos separados para o serviço do Senhor. É isso que Números ensina. Assim como os levitas eram separados para o serviço no tabernáculo e no templo. Pastor, por que o senhor enfatiza levitas? Eu enfatizo para que fique claro para você. Assim como eles foram separados para o serviço no tabernáculo, posteriormente no templo, nós somos separados hoje para a dedicação à obra do Senhor como embaixadores. Ouçamos então a voz do Espírito Santo para fazermos a vontade do Pai. Acompanhando, quando for necessário, todo ensinamento, aliás, sempre é necessário, acompanhando e fazendo em todo o tempo a vontade de Jesus, marchando e avançando quando for orientado, parando também quando a nuvem de glória parar. Nós vimos isso no livro de Números. Se Deus mandar parar, nós paramos. Se Ele manda avançar, nós avançamos. O Espírito Santo hoje, meu irmão, minha irmã, nessa última ministração sobre Números, que vai correr o mundo, em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje convoca toda a igreja ao soar da primeira trombeta de prata. Os líderes devem apresentar-se e ao soar da segunda trombeta, todo o povo se apresenta para glorificar o nome do Senhor e tomar posse da vida que Ele nos concedeu. É claro que eu estou usando trombeta de prata, porque é o que estava no livro de Números. Nós não sabemos exatamente como serão as trombetas celestiais, mas temos que estar preparados hoje para a volta do Senhor, para nos apresentarmos e glorificarmos o nome do Senhor e tomar posse da vida que Ele nos concedeu. Queridos, queridas, já no livro de Números você percebe a separação de 70 anciãos para ajudar Moisés no pastoreio de Israel. Aliás, havia muito mais que isso. Havia chefes de 1.000, havia chefes de 100, havia chefes de 50, havia chefes de 10. Mas houve uma missão de 70 anciãos. Essa missão de 70 anciãos, obviamente, remete à missão dos 70 discípulos de Jesus. Então, só uma correção, pastores, pastoras, esses aqui não eram amigos de Jesus ou conhecidos de Jesus, não eram só companheirinhos de Jesus à distância. Não, os 12 eram mais próximos. Dos 12, 3 eram mais próximos. Dos 3, 1 era mais próximo, que foi João. Então é assim, 1 mais próximo, 3 que são os mais próximos, 12 que são os mais próximos, mas Jesus não comissionaria 70 para ir de cidade em cidade se eles não fossem discípulos. Não são companheirinhos, não são amiguinhos, não são amigos, eles são discípulos que acompanharam Jesus desde o Sermão do Monte. Então, aqueles 70 de Números do povo de Israel aponta para a missão dos 70 discípulos de Jesus. É mais uma confirmação do método de pastoreio que Deus deseja que sigamos e uma confirmação de que Jesus cumpre tudo aquilo que estava estabelecido na palavra do Senhor, particularmente no Antigo Testamento. Portanto, lembre, o comissionamento dos 70 discípulos de Jesus não é uma novidade, e sim mais uma confirmação veterotestamentária do Antigo Testamento, de um Deus que não tem sombra de variação, e por isso mesmo, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A missão que foi realizada de 2 em 2 em cada cidade foi realizada por 70 discípulos. E nós temos que formar discípulos. Que na nossa cidade eu estou tendo a maior dificuldade de todos esses tempos dos irmãos compreenderem o que é discipulado. Mas Deus fará essa obra. Se não por mim, fará por outros. Que não é estudo bíblico. Que não é o sermão da montanha também. Mas é o conjunto de fatores. É o conjunto que se dá no sermão, é o conjunto que se dá no exemplo de vida que você dá, é o conjunto que se dá na convivência, nos estudos específicos para tal, é esse conjunto que Jesus fazia com os discípulos. E é isso que temos que buscar em todo lugar do Brasil e do mundo. A ajuda de líderes, irmãos e irmãs, é imprescindível no pastoreio. Sem a ajuda de líderes, Jesus não teria feito com que o evangelho chegasse até nós. Ele trabalhou com a casa de Israel. Quem deu expansão ao trabalho da casa de Israel já foram os seus discípulos. Então, a ajuda de líderes é imprescindível no pastoreio. Nós precisamos formar cada dia mais líderes santos, homens e mulheres que vivem na santidade bíblica. Mas é necessário, que os mesmos jamais se deixem contaminar pelo ciúme. Por que o senhor está falando isso? Por um outro capítulo de Números. Miriam, irmã de Moisés, companheira na jornada, foi castigada pelo Senhor. Olha, ela era companheira, ela salvou a vida de Moisés na meninice. Depois ela ajudou em todo o processo da saída do Egito. Mas ela foi castigada pelo Senhor, por essa obra da carne, que é o ciúme. Ela ficou enciumada com relação a Moisés. E se não fosse a misericórdia do próprio Deus, irmãos e irmãs, ela teria permanecido leprosa até a morte. Mas a intercessão de Arão, sumo sacerdote de Israel, que pré-figurava, para quem não entende essa palavra, porque tem muitos novos, para quem que exemplificava, tá bom? Exemplo não é exatamente pré-figurar. É um pouco menos. Prefigurar é algo mais abrangente. Mas serve para esse momento para você que é novato. Para quem não é novato, você já sabe o que significa tipologia, você já sabe o que significa prefiguração, todo o sentido, toda a carga semântica que acompanha esses termos. Então você já vai no aspecto da tipologia, da prefiguração. Para o novato que está me ouvindo, é como se fosse um exemplo no passado que prefigurava, que antecipava, um exemplo que antecipava aquilo que Jesus realizou. Querido, Jesus tocou o coração do Pai e depois de uma semana fora do arraial, Miriam foi curada e foi perdoada do ciúme que ela teve, mas ela foi punida por ter ciúme. Então, vamos tomar cuidado com isso. Arão também era uma tipologia de Cristo, também era um exemplo de Cristo, tá bem? Mas também teve ciúme. E só não foi castigado da mesma maneira que Miriam por aquilo que Deus queria ensinar sobre intercessão do sumo sacerdócio a favor dos pecadores, porque Jesus viria a ser o sumo sacerdote das nossas ofensas. Como Deus tinha um propósito de demonstrar já com Arão o que Jesus iria fazer, ele não foi castigado da mesma maneira, além de outros motivos que Deus o sabe. Quantos irmãos estratégicos, quantas irmãs estratégicas, durante um tempo no reino e na perseverança, se tornaram doentes espirituais por causa do ciúme. Tem ciúme na família, quando uma pessoa, ao invés de se alegrar com a vitória do outro, de todas as maneiras, durante anos, vai acumulando ciúme. No fundo, no fundo, é ciúme. Por que que o outro teve tudo isso que eu não tive? Por que que a outra teve tudo isso que eu não tive? E vai se enciumando, e depois desse ciúme entra uma tristeza, depois uma mágoa, depois uma amargura, uma raiz de amargura, e isso pode levar a uma lepra espiritual e um expulsar do arraial. Ou seja, traduz para mim, pastor, a pessoa vai ter o nome de cristã, mas não vai ser cristã nada, não vai dar fruto, não vai ser uma árvore frutífera, não vai ter fruto do Espírito, não vai ter fruto missionário, árvore seca, por causa do ciúme. Muitos destes jamais voltaram para o centro da vontade de Deus. Digo como pastor agora, quantos que eu vi que começaram bem, mas nunca voltaram por causa de uma situação de ciúme, às vezes dentro da igreja também. Ou às vezes na sociedade, alguém que ocupou o cargo que aquela pessoa queria ocupar, e a pessoa nunca mais volta a sentir aquela alegria que sentia outrora. Sendo assim, ouçamos a voz de Deus através da palavra do Senhor, a Bíblia, experimentemos desta palavra em nossas vidas, examinemos racionalmente a Escritura para discernir realmente o propósito do Senhor. Examinemos racionalmente, com toda a razão que Deus nos concedeu, e examinemos experimentalmente, com uma razão que é maior do que a nossa razão pode chegar, que esse exame empírico, que essa experiência que deve ser comprovada, seja como que Pascal falou, a razões que a minha própria razão desconhece, que essa experiência com Deus examinemos empiricamente, examinemos experiencialmente, racionalmente, tradicionalmente, criacionalmente, examinemos a Escritura para discernir realmente o propósito do Senhor. E sigamos o ensinamento dos líderes levantados por Deus no presente e ao longo da história. Olha aí, entra a tradição. Ao longo da história do cristianismo, e vejamos na criação de Deus a manifestação dos seus propósitos e da sua glória, bem como o anúncio da obra das suas mãos. Glória a Deus! Subamos em direção à estatura de Jesus, irmãos e irmãs. Possuamos a vida abundante e eterna que nos está preparada antes da fundação do mundo. E mantenhamos o ânimo, o fruto do Espírito, para não recuar diante das fortalezas espirituais. Que é isso, pastor? Poderes espirituais malignos, tá bem? Que estão no caminho da gente. São obstáculos para a posse das promessas que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer a você, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem poderes do presente, nem poderes do porvir, nada, nada, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não permitamos que nenhum obstáculo atrapalhe que tomemos posse da vida prometida. Nem demônio, nem circunstância, nem fome, nem morte, nem nudez, nada atrapalhe. Nenhum mal atrapalhe aqueles que dizem possuir a terra. Isso diz respeito ao livro de Números. Havia habitantes na terra que eram idólatras, eram feiticeiros. Mas Deus os tirou de lá para que o povo de Israel pudesse possuir a terra. E hoje ele tira da nossa frente toda a hoste do mal para que possamos tomar a terra ou a vida que nos foi reservada. Resistamos, irmãos e irmãs, ao diabo e ele fugirá de nós. Arremessemos a pedra sobre o gigante Golias para que ele venha ao chão. Assim como o povo de Israel entrou na terra prometida, o Senhor concedeu vitória, ele está nos concedendo hoje a vida prometida. O povo de Israel venceu e viu as muralhas de Jericó virem ao chão e os chamados gigantes foram derrotados. Porque, na verdade, foram devorados pelo poder de Deus, como se fossem um pedaço de pão. Da mesma maneira, Davi cortou a cabeça de Golias. Jesus tirou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. E outros discípulos do Mestre vêm triunfando pela fé e pela atitude de conquista há 2000 anos. Agora é com você, meu irmão, minha irmã. Chegou a sua hora de vencer. Então somente não se deixe levar jamais pela incredulidade que desagrada o coração de Deus, o coração do Senhor, e traz consequências terríveis para a vida do incrédulo. Porque o justo viverá pela fé. O seguidor de Jesus viverá pela fé. Como discípulos de Jesus, como discípulo de Jesus, você não deve ser incrédulo em relação ao poder de Deus para derrubar muralhas que estão à sua frente, derrotar gigantes que estão à sua frente. E nem você deve ser insubmisso ao Senhor. Ah, não vou tomar essa terra não, que está cheio de obstáculo. Não vou nesse emprego não, porque eu não vou conseguir. Meu irmão, não seja insubmisso. Deus poderá dar vitória para você em qualquer área da sua vida. Não seja rebelde contra aqueles que ele escolheu para pastorear. Não seja rebelde contra os pastores de verdade. Pastor, mas agora o senhor coloca um adendo aí, pastores de verdade. É, o Espírito Santo há de fazer você discernir quem são os pastores de verdade. Hoje, assistindo o informativo, eu vi mais um que se chamava de pastor, mas era um corrupto, sujo, podre. E era mais um pastor que foi preso hoje. Um já tinha sido por corrupção, outros já tinham sido por corrupção, outros por tráfico de droga, outros por incentivar a baderna. Mesmo quando o presidente Bolsonaro pediu para não fazerem mais, ele continuou. Foi preso e foi descoberto o financiamento que ele tinha para criar não a ordem e o progresso, como diz a nossa bandeira, e que foi a bandeira do partido nesse período. Sabe o que ele estava criando? A desordem e o regresso. Digo profeticamente. Alguns vão dizer assim para mim: não, regresso vai vir com quem ganhou. Irmão, regresso pode vir com quem ganhou, mas aquela atitude que muitos evangélicos participaram de modo sujo, de modo podre, só mostra que de evangélicos eles não têm nada. Nunca ganharam uma vida para Jesus, nunca discipularam uma vida para Jesus, não são participantes ativos da vida cristã, não são missionários, não sustentam missionários, só sabem se interessar pelas coisas do mundo, e quem ama o mundo odeia a Deus, porque quem ama a Deus não tem prazer no mundo. Se os novos que vão entrar já abriram as suas asinhas, convidando pessoas que fazem parte de ritos que são ligados à feitiçaria, já abriram as asinhas. Outros que infelizmente se diziam em nome da fé, não passam de corruptos sujos que venderam a sua alma por um prato de lentilha. Diz o enviado do Senhor, uma voz que clama no deserto. Não seja incrédulo, não seja insubmisso a sua liderança, o rebelde, ainda que às vezes você tenha que dialogar com ele, com ela, e mostrar que o caminho que está seguindo é um caminho de morte, é um caminho de abismo e que não tem mais volta. Também a semana passada ouvi de mais um que se dizia pastor, também no Rio de Janeiro, sem nenhum preconceito contra esse estado lindo e maravilhoso, mas se dizia pastor e é um assassino. Então, não sejam insubmissos ou rebeldes contra aqueles que são verdadeiramente pastores do rebanho de Deus. E você discerne isso, porque eles se parecem com Jesus. Você pode ter certeza que eles não vão fazer alguns atos de corrupção, de assassinato, de roubo, de outras coisas que andam fazendo por aí em nome do Evangelho. Sejam submissos, sejam discípulos. Isso é importante para a sua vida. Foi o discipulado de muita gente, até hoje, que tem me feito experimentar um processo de santificação ininterrupto, ainda que tenha tido quedas. Quem é o Senhor? Pode estar perguntando Satanás através da sua mente. Quem é o Senhor para falar isso? O Senhor já não cometeu erro assim, assado, cozido, frito? Já? Infelizmente, já. Queria me apresentar a vocês perfeito. Imaculado. Mas já cometi muitos erros, mesmo após a conversão. Só que tem uma coisa. Eu conheço meu Pai me conhece. E depois de cada erro, o Espírito Santo me convenceu do pecado e me levou de novo à nova vida. Então, eu quero que se você passou por essa mesma experiência de ter errado, não fique se culpando. Deixe o Espírito Santo te convencer do pecado e abandone a prática desse pecado. Lembre que a semente da incredulidade e da rebeldia procedem de Satanás. Ele é o primeiro rebelde. E não caia nessa cilada. Aquele que é escolhido tem o seu ministério florescendo, como o bordão de Arão, ô glória! Florescendo pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, pelos tataranetos espirituais. E sobre seu escolhido, ele derrama o óleo da unção, da amendoeira. Todo discípulo deve ser, irmão, dizimista absoluto da sua vida. Eu não vou falar de dízimo financeiro, não, que até já cansou, é uma vergonha. Você tem que ser um discípulo dizimista absoluto da sua vida. É 10% do seu tempo, é 10% do seu dom, é 10% do talento. É 10% do ministério, é 10% das coisas materiais que você conseguiu amealhar pelo poder de Deus. Isso tem que ser devolvido a quem de direito. E quem tem esse direito é o Senhor. Pertence ao Senhor. E todos prestarão conta pelo modo como procederam com a mesma. Tem um capítulo que fala sobre isso, então eu estou retomando aqui. Seja dizimista da sua vida, não é só do campo material e financeiro, também, mas é da sua vida, de pelo menos 10%. Devolva pelo menos do seu 10% do seu engajamento em tempo, vida, dom, talento, ministério, bens materiais para o Rei da Glória. Isso é o mínimo. Isso é obrigatório. Agora você pode dar muito mais. Dizimar é devolver ao dono pelo menos 10% de tudo que ele põe em sua mão para administrar. Por que eu falo pelo menos? Porque dizimar significa 10%. Então dízimo é 10%. Agora, e as ofertas alçadas da sua vida, do seu dom, do seu talento, do seu ministério? De tudo que ele propõe em sua mão para administrar e usufruir. Agora uma palavra quanto aos pastores e líderes, meus colegas, que vivem do recurso extraído dos dízimos, devem também dar o dízimo do dízimo que recebem e devem dar muito mais do que 10% do seu dom, talento, ministério. Muito mais! Porque nós somos padrão para os fiéis. Que vergonha quando um pastor, uma pastora não devolve ao Senhor nem 10% do seu dom, do seu talento, do seu ministério, vergonhosamente, e arruma desculpa esfarrapada para não fazer isso. Se uns se corrompem com a política, outros se corrompem com a idolatria do eu e não devolvem 10%, 15%, 20%, 30% do seu tempo para Deus. O propósito de Deus é nos manter puros e santos, outro capítulo. E para tal, providenciou a água purificadora. A água purificadora lá no passado se tornou a água purificadora do Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, e da palavra viva, que é Jesus, revelada na Sagrada Escritura. Quanto aos momentos de sede, são, na verdade, o resultado de um tempo de provação. Se você está passando por uma provação, você vai ter momento de sede. Se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, pedirá e receberá rios de água viva e matará a sua sede. E se você estiver com fome, você vai saciar toda a sua necessidade. Essas são as águas de Massá, que significa provação, significa provação. Está passando por provação? O Senhor vai providenciar para você. Mas talvez você esteja passando pelas águas de Massá, que é a provação. O objetivo da prova é aprovar você. Ninguém prova para reprovar. A gente prova para aprovar, para que você caminhe em direção ao próximo degrau do estudo, no caso aqui, da santificação. Todavia, se no momento da prova sua postura foi de murmuração, desequilíbrio, contenda, afastamento da presença do Senhor, etc., você estará diante das águas de Meribá, que significam contenda. Então, de provação passa para contenda. Essa atitude gera reprovação de Deus e você deixará de desfrutar da parte, de parte ou de tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Querido discípulo, querida discípula, através da permissão do Senhor, o inimigo feriu o calcanhar de Cristo. Está lá na palavra. Em seu corpo ele foi ferido. A igreja também foi ferida. Entrou o veneno do pecado por um homem chamado Adão, mas através da morte e ressurreição do Senhor, o segundo Adão, o pecado e a morte foram vencidos. Aleluia! A serpente do mal foi vencida pela serpente de bronze, que representa a cura que Jesus Cristo oferece. Ele foi pendurado na cruz do Calvário, assim como a serpente de bronze foi pendurada no deserto. Jesus foi pendurado. E todos que olharem para ele e se renderem a ele serão sarados. E todo aquele que aceitá-lo como salvador dos pecados tem o veneno desse mundo e do diabo e da carne neutralizado. Tem uma vida santa e irrepreensível. Isso ocorre por aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, estão livres do poder do diabo, do pecado, da velha natureza, da morte, do inferno. Sobre o povo do Senhor não vale encantamento, outro capítulo, ou feitiçaria de nenhuma espécie. Pode juntar todos os macumbeiros dessa cidade e da sua cidade, e eles não prevalecerão. Porque Cristo é o Rei dos Reis. E tem em suas mãos o cetro de autoridade suprema. E no dia do juízo final, ele eliminará a malignidade. E enquanto não chegar o juízo final, ele vai vencendo o maligno em cada situação. Para que você permaneça em vitória, meu irmão, minha irmã, se mantenha firme na aliança com o Rei dos Reis. Jesus, o Senhor, é a videira verdadeira. É a estrela de Israel. Preste atenção, para quem gosta só do Novo Testamento, o Senhor é a videira verdadeira, é a estrela de Israel. Isso é Bíblia, amigo. Isso é Bíblia, amiga. Leia a Bíblia inteira. Mantenha uma vida coerente e sacerdotal da fé, da perseverança, da esperança, do amor, sabendo que Deus é fiel. Jamais nos deixará sozinhos ou desamparados. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo. Segundo sua promessa, ele estará com os discípulos e discípulas até a consumação dos séculos, de todas as coisas. Creia, não se rebele. Livro de Números, outro capítulo. Ele tem uma atitude de oferta da sua vida como sacrifício vivo, santo, agradável e contínuo, porque havia as ofertas contínuas. Desse modo, sua vida será permanente, uma permanente festa, celebração da vida abundante e eterna. Tenha a maturidade para não fazer declarações e votos precipitados. Outro capítulo. Não faça voto precipitado. Que se você fizer o voto, você tem que cumprir. Mas se você fizer um voto, cumpra-o. Se você fizer um voto com o Senhor, cumpra. Como discípulo de Jesus, você deve se purificar de qualquer pecado. O obstáculo para a santidade bíblica é o pecado. Sabendo que a ressurreição de Jesus é a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, a vitória da santidade sobre o pecado. Portanto, experimente hoje a bênção do terceiro dia, que evidentemente sinaliza a ressurreição de Jesus. E celebre no sétimo dia, em comunhão plena com Jesus, que evidentemente nos relembra do aspecto criacional, da criação. Em 6 dias Deus criou tudo e no sétimo ele descansou. E nos lembra do quarto mandamento também. Mas não é para ficar, já falei, cumprindo regrinha de quantos passos você pode dar para cá, para lá. Não, é para viver no regozijo com o Senhor e todo dia, porque em todo tempo louvaremos o Senhor. E sempre estará nos nossos lábios o seu louvor. Alegrar-se-á minha alma. Meu irmão, minha irmã, persevere nessa vida em uma trajetória feliz e abundante, até que você venha experimentar as bênçãos que estão preparadas para a vida eterna com o Senhor. Outro capítulo. Você é herdeiro de Abraão, outro capítulo, e possuidor da vida prometida, abundante e eterna. Mas uma vez que tenha entrado na vida cristã, jogue fora de sua vida qualquer atitude idolátrica. Um capítulo que falou somente sobre a idolatria. Jogue fora toda a idolatria, a externa desses ídolos, dessas imagens, dessas personalidades, dessas celebridades, e a interna, mais perigosa, que é a idolatria do eu. Finalmente, Deus nos convoca para viver em vitória até os confins da terra. Mateus capítulo 28. Marcos capítulo 16, até os limites da infinitude. Mesmo que pareça paradoxal, as bênçãos do Senhor são experimentadas até a extremidade ou os limites da terra prometida. Pastor, mas a terra prometida não tem limites. A terra prometida lá no novo céu e na nova terra. E por isso que parece um paradoxo. Mas vá, sempre caminhe até os limites. Mas como a vida dele é eterna e absoluta e infinita, isso significa, na verdade, que você vai caminhar sem fim, em plena santidade. Eternamente, nunca vai ter fim. Você vai sempre conhecer mais de Deus, conhecer mais da obra de Deus, infinitamente. Porque você deseja ir até os limites, e os limites são infinitos. Contudo, lembre que tudo que está preparado para aqueles que o tomaram, que tomaram a decisão de não se contaminar com o pecado, tome essa decisão hoje. E as ofertas de delícias ou manjares oferecidos pelo diabo, não aceitem, não se contaminem. Final já do livro de Números. Sobretudo, irmão, irmã, discípulo, viva como discípulo, na perspectiva de uma nova dimensão. Discípula, a nova dimensão é Jesus. Viva como discípulo na perspectiva de uma nova dimensão Pois Jesus, o Mestre, é maravilhoso, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, é Emmanuel, é Deus conosco, ele é o absoluto libertador e juiz sobre todas as coisas. Encerrando essa palavra, que Deus te abençoe e te guarde até o fim e faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. E te dê a paz necessária para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. Se essa palavra falou quente ao seu coração, falou ardentemente em seu coração, não deixe de realizar aquilo que está dito nesse encerramento. Não guarde para você, espalhe, mande para todo mundo que você puder mandar, para que outros irmãos e irmãs também possam experimentar dessa bênção. Tá bem? Eu vou dar a bênção agora, mas antes de dar a bênção, eu quero avisar você que o próximo passo, que nós vamos compartilhar o Evangelho de João. Ao mesmo tempo, eu vou entrando em contato com a missionária Vivian Lopes para ela entrar com outro evangelho sinótico, nos esclarecendo. Ela sempre faz isso, muitas verdades. E vai ser uma bênção. E também vamos trabalhar com a liderança num tema bíblico. Você que é líder precisa da santidade bíblica e você vai entender por que nós escolhemos esse nome para o WhatsApp. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente. Por favor, peço a você, não guarde para você. Fale com mais alguém, divulgue para mais alguém, peça para mais alguém o telefone, pergunte se ele dá autorização ou ela da autorização para receber as mensagens e ouvir quando quiser e puder. E divulgue o blog. Não estamos fazendo nada para mim mesmo. 1 ou 2 dias no mês, eu passo ainda rapidamente o lugar onde você pode abençoar, ofertar e abençoar a nossa vida. Porque somos missionários, vivemos de ofertas, não temos salário de lugar nenhum, nem da nossa igreja onde trabalhamos. Então, se você quiser abençoar e abençoar sobremaneira, nós já aprendemos a viver nas duas situações, na grande abundância e na escassez. Estou pronto a viver o resto da minha vida dessa maneira. Mas o ideal para você, não é para mim. O ideal para você é que você seja um coparticipante da obra missionária e essa é uma possibilidade de obra. Pequena, mas uma possibilidade. Você pode escolher outras, glória a Deus. Mas se quiser escolher essa, você poderá fazê-lo para a honra e para a glória do nome de Jesus. O Senhor é tremendo. E aqui eu encerro o livro de Números. Digo para vocês, como disse que ia dizer 1 ou 2 vezes, então eu vou dizer para você agora. Se você quiser cumprir aquilo que foi dito aqui e sustentar esses levitas, hoje pastores do Evangelho, ministros, discípulos de Jesus, há uma chave Pix para depósito. E eu vou dizer para você, é 2 4 7 1 9 0 1 5 8 1 6. Tá bem? 247-190-158-16. Muitos têm preferido essa ferramenta, porque não saem de casa e é mais prático. Então, se você desejar em muito, você vai nos abençoar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós. Permaneça juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Dou mais duas informações só. Agradeço demais ao José Mariano, que até esteve nos Estados Unidos e saindo cantando por vários lugares do Brasil. Uma bênção de irmão, um irmão amado. Estou morrendo de saudade e a falha é nossa, porque nós trocamos de celular e não conseguimos transportar todos os números. Somos lentos nisso. E as pessoas que nós pensamos que iam nos ajudar não puderam. E então, a falha é nossa, Mariano. Mas a minha saudade e o meu amor, você sabe que é grandioso. Por você, pela sua família, a pastora Elo Amara também, que nos mandou sempre um cuidado, um carinho especial. Também a falha é minha. E logo espero estar entrando em contato. E a todos os irmãos, se for falar agora, aí não acaba, né? Então, e a última informação é o blog. Irmãos, no blog há muitas ministrações. Muitas. E eu quero convidar você, desafiar você. Mas, por favor, não fala que esqueceu. Seja organizado. Saia da sua casa já com isso anotado no seu celular. Encontrou alguém? Fale para alguém. Mesmo os mais próximos aqui não fazem isso. Nem os da casa fazem isso. Saia e diga o endereço. É blog logos7.blogspot.com. Repito, blog logos7, só o número, numeral 7. blog logos7.blogspot.com. Vamos avançar no Brasil, vamos avançar nas nações, vamos fazer tudo o que podemos, o melhor que podemos, para chegar diante do Papai lá, tranquilos. Primeiro pela obra redentora de Jesus, né? Tudo é por Ele. Pela obra poderosa do Espírito Santo, pela obra do Pai, por obra deles. Mas também porque não vamos ter a vergonha de dizer, ah, fizemos de qualquer jeito as tuas coisas. Isso não. Isso não agrada a Deus, tá bom? Um grande abraço, amo vocês, mesmo sem poder estar abraçando todo dia, mas um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.